Nerdrops Games, sua dose pixelada de notícias. Pois é, pessoal, vocês pediram, a gente voltou e a gente voltou de novo. É o Repeteco, a sequência, a continuação, a segunda parte com novos modos no multiplayer e mais extras e downloadable content. Esse é o Nerdrops Games. Eu sou o Vivacqua, o dono dos abraços pixelados e retornando da grande ausência depois de combater inimigos e resolver vários puzzles adventurescos. Muitos puzzles. Johnny Miopia! Olha só, e aí pessoal, bom estar de volta. Agora nesse programa novo aí, né? Pois é, e agora a nova atração, a nossa estagiária em fase de testes. Isso, é isso que você tá ouvindo, eu falei no feminino. Temos uma menina gamer no Nerdrops Games. Ira Croft, por favor, se apresente. E aí, galera, beleza? É bom estar aqui com vocês e vamos ver se vai dar certo esse estágio, né? Quem sabe eu serei aprovada. Pois é, não sou eu que aprova, não é o Miopia, não é o Kodoji. Quem aprova são os ouvintes. Vocês deixam aí a opinião de tudo que você achar que a Ira falou certo, falou errado. E por falar em Kodoji, o Kodoji nessa semana, ele não tá na party, porque eu não precisava da classe do Kodoji nessa quest que eu tô indo fazer, que é o Nerdrops 2 de Games. E vamos agora para a leitura de e-mails e voltamos direto com os destaques de games. Ô moleque, desliga o videogame e vai pegar a correspondência, moleque. E vamos lá, pessoal, este é o primeiro de muitos blocos de e-mails do Nerdrops de Games. Estamos aqui com a equipe reunida do Nerdrops de Games, com a Ira, que participou do cast. Diga oi, Ira. E aí, galera, tudo bem? E o meu querido Kodoji. Kodoji, eu não é em questão de nível de importância, não, é só porque primeiro as damas, tá bom, meu cara? Então por que eu não fui primeiro? Porque você não é uma dama, meu amigo, você é um xadrez. Primeiro, alguns recadinhos. Eu queria agradecer a todos que me deram parabéns, que foi o meu aniversário no dia 2, e agradecer a Clara e o Miopia que gravou comigo, que fizeram pra mim, que vai estar aí no post uma foto, almofadas de Tetris. O Sussi, o nosso querido Sussi do cast principal, pediu para vocês todos adicionarem ele na PSN, Luiz Sussi, tudo junto com Z, tá? Vai estar aí no link, vai estar aí no post. E já sabe, para falar com a gente, nerdrops.games@gmail.com. E vamos para os e-mails. Olá, pessoas do Nerdrops Games. Aqui é o Leonardo Domingues, de Barueri, São Paulo. Agora temos o Nerdrops só de games, mais uma ótima adição ao site. Agora temos 2 Nerdrops para ouvir por semana, bom demais. Sobre as notícias, eu joguei muito Sonic 4 do Wii e Sonic Fan. Na verdade, gostei de ambos, mas Sonic Fan é muito melhor. Na primeira jogada, o visual dá um susto, porque dá a impressão de ser bem poluído. Mas na segunda jogada, você já vê que tá tudo no lugar certo. Esse Sonic Fan é realmente o Sonic 2D que eu queria há tempos. Sobre o Game Talk, pena que foi curto, o papo tava bom pacas. Se o assunto voltar outra hora, comente também sobre fóruns de games. O momento sofá foi tão inocente quanto o bigode do Mario. Espero mais dos próximos e por isso mando minha contribuição em anexo a este e-mail. Eu até tinha a fonte dessas fotos, mas perdi. Então, só pra gente garantir, a gente não vai colocar as fotos porque sem a fonte a gente não pode acreditar quem botou. E aí fica o material produzido de uma maneira que a gente não sabe. Se a gente descobrir de onde é, pode deixar que a gente vai te acreditar. E o papo, realmente, o Game Talk foi curto, porque na metade do Game Talk, eu literalmente comecei a ficar gripado. Então eu tive que tirar muita fungada, muito espirro, e o Game Talk teve que ser encurtado, porque eu não estava aguentando mais, e eu ainda ia passar os 2 dias seguintes editando. Você censurou igual a Fox fez com o Walking Dead, é isso mesmo? É isso aí, cortei as tripas do cavalo. E o momento sofá, a gente sabe, né, é delicado, estamos em fase experimental, espero que vocês gostem. Até porque nós temos uma garota agora, que faz parte do elenco do cast de games, né? Nós temos que tomar cuidado. Pois é, o momento sofá tem que ser rosa. Comportados, viu, garotos? E agora vamos tocar o recado de voz do Bruno Elias, o colaborador lá do Papo de Gordo. Olá, galera do Nerdrops, aqui é o Bruno Elias de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou ligando para parabenizar o programa novo aí, o novo formato de games. isolado e vamos comentar as duas principais notícias, né? Notícias não, destaques. Primeiro, aquelas imagens da princesa Peach, digo Peach. O sentimento foi estranho, é que ela fez parte da nossa infância, então foi algo como culpa e flap flap. Mas essas imagens foram bacanas, Ivácua. Agora sobre o Game Talk. Isso sim, né? Por que falar de games? Bom, eu tenho 25 anos, 20 em convivência com os games, então todo o meu círculo social é em função desse assunto. Então as pessoas gostam de conversar, de se envolver com os jogos, comentar a história ou mesmo a jogabilidade. Tanto é que agora que estou gravando essa ligação, minha esposa estreia o Sonic 4 no PS3, né? Ela é doente por Sonic e já está gostando, assim como todos os amigos. Nós sempre conversamos sobre jogos. E em resumo, acho que como todos os componentes aí do Nerd Drops, você acaba conversando de games porque você gosta, assim como a pessoa que gosta de futebol conversa sobre futebol, quem gosta de carro sobre carro. Então acaba sendo algo que traz um sentir-se bem aí para os gamers. É isso aí, parabéns pelo novo formato do programa e fico na torcida pelo sucesso desse formato. Até mais, pessoal. É isso aí, pessoal. Aí no final do cast vai estar o e-mail para vocês mandarem os recados de voz. E pode mandar sem áudio, sem trilha que a gente coloca para vocês. E agora eu vou ler o comentário do Mustang Gross, que eu adoro criar polêmica, porque sem polêmica vocês não vão ficar acessando. Eu concordo discordando do Vivaco. A PSN é muito aquém da Live, mas não é um exagero comprar um Xbox por esse motivo. Ou foi sarcasmo? Eu cogitei anos atrás comprar um Xbox pela pirataria, ter um monte de jogos ou lançamentos na hora e não se preocupar com dinheiro. O que, sinceramente, o tempo e o PlayStation 2 me mostraram, que esse não é um fator importante, porque aquelas pessoas que têm os cases lotados de jogo provavelmente não terminaram nem 10 daqueles. O Xbox tem exclusivos bons, ele fala do Gears of War, mas que acabam saindo pro PC, me deixam ainda mais incentivado com o 360. O 360 é sim um ótimo console, mas eu não faço questão. Claro que a discussão pode ir muito além do que esses dois aspectos, mas fica pra depois. No mais, grande cast, fiquei muito feliz com essa nova fase da parte de games. Muito sucesso. Bom, o que eu falei é porque é o seguinte, gente. Eu joguei muito online no PS3 e no 360. Estou falando de experiência. Eu acho a Live superior. Por isso, eu não paro de... Ultimamente, eu não parei agora. Voltei a jogar meu PlayStation 3. Eu não paro de jogar PlayStation 3 e eu tô jogando os exclusivos. Porque as coisas online, o Mag, que é uma das poucas coisas exclusivas que tem modo online, o Uncharted 2, eu já joguei e parei de me interessar. Agora, o Gears of War só saiu o 1 de PC, só pra avisar. O 2 e o 3 vão sair pro 360. O Fable 3 é exclusivo que tem um bom modo online. Você tem o Halo Reach, o Halo ODST, o Halo 3, você tem três franquias que o PS3 em modo online infelizmente não tem. Então o que eu faço é aproveitar 100% dos exclusivos que eu posso, tá? Quem manda aí, cara, o comentário é o Arthur Antunes, todo engraçadinho já, ele manda aqui um e aí vaca d'água e companhia. Muito bom o cast. Às vezes eu não tenho tempo que ouvir o meu drops inteiro, mas só essa parte de game, a parte que mais me interessa é fazer questão de ouvir. Sobre o próximo Game Talk, que no caso é o Game Talk desse programa, ele comenta aqui, né, que baixar jogos via internet com serviço como Steam é cômodo, mas eu acho uma tremenda sacanagem que os jogos de mídia física tenham o mesmo preço que jogos baixados, porque um jogo via Steam não tem custo de mídia, embalagem, frete, entre muitas outras coisas. Mas nós aqui no Brasil não temos escolha, mas alguns jogos têm o mesmo preço nas suas versões. Mas se a gente quiser a mídia física, teremos de pagar o olho da cara de imposto. Isso inclusive foi bem ressaltado por mim e pelo Miopia aí no programa, se discute que tá bem bacana o Game Talk. Ele continua aqui, né? Muita gente acha que a mídia física vai acabar e eu sou um desses caras, mas existem vantagens de ter um jogo com caixa manual, que é o valor colecionável. Então, eu tô pensando se não fui eu que mandei com pseudônimo, cara, esse menino, cara, porque ele concorda comigo em muitas coisas. Ele continua aqui: em contrapartida, a mídia de disco é muito frágil. Se você guardar ela por 10 anos, quando você for querer usar, já vai ter mofo e outras coisas que vão deixar a mídia impossível de reproduzir. A mídia digital é interessante, você vai poder baixar aquele jogo quantas vezes quiser para o resto da vida, ou até o serviço Steam. Se um dia a Steam acabar, não existe nada que te dará seu jogo de volta. Inclusive, nem existem leis ou contratos claros sobre isso. Cara, eu acho que assim, esse caso de Steam acabar, por exemplo, seria um exemplo bem provável, mas um pouquinho mais difícil de acontecer. No caso, se a Valve falir, né, cara? Porque aí a Steam não tem como. A Steam, que na verdade é o se a Valve um dia faliu, até concordo com ele, que daí o serviço da Steam não ia existir mais. Mas é uma coisa assim meio complicado de se acontecer. A gente vê que até a MGM, que tá devendo 4 bilhões, tá nativa ainda, né, cara? Então, é meio complicado. E acho que, assim, a Valve, com o exemplo do Steam, não pegaria e deixaria as pessoas na mão. Tentaria fazer alguma coisa para que as pessoas tivessem ainda o jogo. E antes de irmos para o nosso abraço pixelado, nós, só pra avisar, nós sequestramos a Ira de outros blogs e da vida online, e só para que, como ela teve que sair no cast mais cedo, a gente arrastou ela pra cá pra ela gravar conosco. E Ira, dê o seu recado, da onde você veio, por que você vai abandonar aquele lugar porque somos pessoas mais divertidas. Fala assim não, senão o Thiago Verde, ó, que é o idealizador do Caverna e ponto, depois ele vai me caçar por aí, meu. Eu espero, né? Bem, galera, eu faço parte lá da turma do Caverna e ponto, um cantinho nerd, onde nós discutimos sobre games, filmes, séries e afins, né? Agradeço aqui a galera do Nerd Drops, ao Vivaco, ao Kodoji, né, por essa participação. Quero continuar com vocês, mas não digo que vou sair assim do Caverna, né? Lá tá meu coração. Olha só. Ela tá igual o brasileiro no exterior, né? É, a vida tá melhor lá fora e fala, não, quero voltar pra passar fome no Brasil. Não fala assim não, porque eu não passo fome no Caverna. Olha só, então. Aqui tu vai passar. Ai, ai, ai, viu? Trocando uma de 10 por 2 de 5. Pois é. Então, pessoal, vamos para os abraços pixelados para os nossos ouvintes, quem comentou, quem pediu abraço no Twitter. E vamos para os abraços pixelados. Um abraço pixelado para o Leonardo Nerd, que falou muito sobre mídia digital, pautou sua opinião na lógica e bons argumentos e moldou parte do cast. Um abraço pixelado aí pro Cláudio Dragão Dourado do Omega Cast. Um abraço pro Andrek PG. Um abraço para o Lucas Z588. Um abraço pixelado também para o Wally Silveira, que quer saber onde está o filho do cast. E ao Artal Dinin, que comprou um Xbox e tá jogando Red Dead Redemption por recomendação nossa. Pra assinar o feed do nosso podcast, ele vai estar embaixo, no final da postagem, logo depois do e-mail. E, se tudo der certo, amanhã já tá lá no topo do site, como assinar o Nerd Drops e o TrailerCast. Clicando lá, já vai ter o tutorial ensinando a assinar no iTunes. Tá beleza? E vamos voltar pro cast. O cast tá bom ou não tá? Vocês dois, vocês estavam lá. Eu só editei. Tá bom. Então tá bom. E vamos pro cast, um abraço pixelado pra vocês. E voltamos do bloco de e-mails. E agora vamos para os destaques de games. Vazam as primeiras imagens do PlayStation Phone. Minecraft passa de 500 mil vendidos. Criador de Mega Man sai da Capcom. Champions Online de graça em 2011. Oprah e o Kinect. E no vídeo da semana, o Wind Waker Band. No Game Talk, mídia física versus mídia virtual. E vamos lá, e sobe a música. Pois é, meu amigo, minha amiga, você que comentou, você que pediu, você que opinou, você mulher gamer que escuta o Nerd Drops Games, comente. Olha só, a gente achou uma gamer comentando nos comentários, convidamos e ela está aqui. Quem sabe você também não pode participar? Ah, isso é importante, mas vamos falar de notícia, né? A primeira parte tem que falar de notícia. Acho que talvez um pouco tarde, né? Vazaram aí as primeiras imagens do PlayStation Phone, ainda não se sabe se é verdade, apesar de que nós já sabemos que é verdade, o boato é antigo. Vazaram, acho que pelo site do Engadget, né? Isso. Cara, ele é bem parecido com o PSP Go. Não tem direcional analógico. Mais uma vez aí, eu acho que a Sony vacilando em dividindo mais a base dela, né? E pô, parece rodar Android também. Isso é uma coisa boa. Mas é assim, me parece um pouco tarde pra Sony investir num negócio desse, com o sucesso do iPhone aí bombando pra tudo quanto é lado, né? Tem até uma notícia relacionada essa semana que os produtos da Apple são os produtos mais desejados pelas crianças norte-americanas. Acabou o Natal, né? Acabou. Brinquedo, não quero mais brinquedo, não, pai. Eu quero um celular. Qual a maior vantagem disso? Ele vai rodar os jogos e os aplicativos da plataforma Android. E se ele rodar, pelo visto, com a falta de analógicos, eu acho que ele vai rodar os jogos da primeira geração e da segunda geração do PlayStation 1, que eram os jogos que não precisavam de analógico. Como é Android, ele deve ter sensor de movimento para também jogar os joguinhos do Android. Então quer dizer que o PlayStation Phone é mais avançado que o PSP, mas não é tão avançado assim. E pelo visto, como qualquer celular Android, essa bateria não vai durar absolutamente nada. É, até porque o PSP não é nenhum exemplo, né, de bateria que dura. O mais estranho é que na parte de baixo, no centro, de onde estão os comandos, os controles, parece ter uma espécie de pílula touchscreen ali. Quer dizer, uma mistura de DS com falta de tela, né? Assim, é só um touchpad. Muito esquisito. É engraçado que parece o espaço de dois analógicos, né? Uhum. Pois é, vamos ver o que eles conseguem fazer. Ira, você compraria um PlayStation Phone? Você tem dinheiro, vamos falar a Vivo, a TIM, a Claro e a Oi, que não estão patrocinando a gente, mas a gente vai falar delas. Elas te ligaram e falaram, olha, você tem direito a um PlayStation Phone. Mas aí você sabe que você não paga pelo aparelho, mas você vai ter que comprar jogos. Você teria ele? Você compraria jogos pra ele? Ah, não pensava duas vezes. Compraria assim. Nunca fui aficionada por jogos em celulares, né? Mas sendo como esse, de repente você tá numa fila de banco, você tá no metrô, você tá no ônibus, primeira coisa que você pensa quando você não tem. Puxa, como eu gostaria de ter um jogo agora em mãos. É, não é ruim não, né? É, eu não consigo deixar de comparar com um iPhone, sabe? Que tá cheio de joguinho aí, bacana. Acho que até mais... Tem mais a ver com o que as pessoas querem de um jogo pra celular, né? Que é uma coisa rápida e descompromissada, assim. É, até porque, assim, eu não faria questão de ter um. Não seria algo que eu iria ter que sofrer por causa disso, né? Se eu tivesse, assim, gratuitamente, seria bem-vindo, compraria só o jogo. Mas de eu fazer questão de ter, não ia ser, não. Até porque eu não gosto de telinha. Eu gosto de jogo mesmo, na TV, grande. Eu gosto de televisão. É, bem assim. 67 polegadas, velho. 3D. Surround, velho. Só um surround. Eu quero... E ainda ligar um home theater mais surround ainda. É. A sua casa é outro mundo quando você começa a jogar videogame, né? Sua casa, na verdade, é uma caixa de som, né? Com uma TV dentro, com né? Com uma TV dentro, exato. Depois que a pessoa fica paranoia, não sabe por quê, né? Pois é, incrível. Agora, o que que acontece? Pode, no Android Market, a Sony abrir uma linha pros jogos tipo PSP Mini, né? Pra eles rodarem, e pode-se criar um novo segmento de jogos pra celulares com direcional, com essa coisa. Eu acho que tentar achar o meio termo entre PSP e PlayStation 1 pra celular é estranho, porque... Por exemplo, o Angry Birds, que é um joguinho do Android, que é um dos maiores sucessos, e também do iPhone. É um joguinho de derrubar coisa. Você joga uma fase, você tá na fila do banco, você joga uma fase, de repente a fila do banco parou, chegou a sua vez, você dá stop. Cara, você tá no último chefe, tocou o telefone, deve ter um processamento gráfico tão grande que vai travar. Deve dar um desespero, né? Isso já acontecia no iPhone. Os jogos mais potentes do iPhone, antes do sistema operacional 4, tocava o telefone, meu amigo. Já era. Tinha RPG que você só podia jogar de madrugada, ou desabilitando o celular. Por quê? Porque se alguém te ligasse, acabou. Não, ele parava, quando você voltava aparecia a tela de início do jogo. É, pois é. Tem que ser uma coisa bem pensada, né? A gente sabe que a Sony não é muito disso, né? Pois é. Agora sim, o Android Market toma uma surra do iTunes, né? Pô, aí é mais uma divisão. Quer dizer, as pessoas reclamam que o iPhone fica obsoleto de ano em ano, mas o Android fica obsoleto de mês em mês. Cada mês tem um celular Android diferente, né? É, não. Vale lembrar que, por exemplo, você tem um iPhone 4 e você compra hoje um jogo da primeira geração do iPhone, sem ser o 3G, do iPhone, ele vai rodar. Vai rodar. Tem jogos que não rodam no Android a partir da 2.1. Por exemplo, tem uma linha de Samsung antes do Galaxy que não atualiza pro 2.0 e nem pro 2.1. Então você só pode usar aplicativos 1.5, a versão do software. Pelo menos a gente já sabe que ele já vai chegar, parece, com um Android 3.0, né? Isso já vai restringir ainda mais. E depois de quantos meses vai sair o Android 3.2, entende? Pois é. É complicado, mas fiquem de olho no Nerdrop, escutem o Nerdrop Games, que a gente vai... Fiquem de olho no Nerdrops, escutem o Nerdrops de Games, que a gente vai continuar a falar sobre isso. E agora nós vamos falar sobre a Minecraft. Pra você que ainda não sabe o que é, assim como eu também não sabia, e estou sabendo agora, graças ao... meus caros colegas aqui presentes, é um jogo onde você pode construir a própria fase do seu jogo. A cada fase ela habilita para que você venha construir dentro dela. De acordo com a página de estatísticas oficiais da Minecraft, mais de 500 mil dos cerca de 1 milhão e meio de jogadores registrados já comprou uma licença para o jogo, que ainda está em fase alfa de desenvolvimento. Isso é muito bonito, sem precedentes na história do desenvolvimento do jogo. Certamente o desenvolvimento de jogos indie. E talvez só comparável a um esforço de marketing de grande orçamento, que pode assegurar números tipos de pré-lançamento de compra através de pré-encomendas, oferecendo um número limitado. Até o momento, cerca de 600% dos usuários da Minecraft estão jogando de graça. Será apenas sorte? O cérebro de um homem por trás disso tudo, Marcus Persson, não pensa assim. Eu acho que o acesso à originalidade e rápido é muito mais importante do que a sorte. Pois é, né? O cara foi brincar e fez uma sensação, né? Isso tem cara daquele jogo que o cara criou pra se divertir, compartilhou e virou febre. Tem cara. Não... É um absurdo. Se vocês quiserem, gente, a gente coloca aí no link alguns vídeos de Minecraft. Tem um cara. O que é o Minecraft? Você literalmente é um joguinho que você mata bicho e você vai ganhando itens pra construir sua casa, pra construir o seu terreno, sua cidade. Tem um você cara... Tá vendo bloquinhos, né, Vivaco? Você ganha blocos. E tem um cara que ele fez, por exemplo, a Enterprise em tamanho real usando Minecraft. Eu não tô brincando. É a Enterprise, se ela existisse, em tamanho 1:1. É assustador. Vou botar esse vídeo aí embaixo do YouTube. Se você digitar Minecraft no YouTube, você só vai ter surpresa. É, uma mistura de Tetris com The Sims. Uma brincadeira que acabou virando mania. Pois é, é muito legal. E a outra notícia que eu fiquei sabendo é que o criador vai se encontrar com os heróis dele nesse final de outubro, começo de novembro, pra tentar colocar o jogo à venda no Steam por $10. Um jogo desse que você pode jogar de graça hoje. A gente não vai nem botar o link pra notícia, a gente vai botar o link pro site pra você já começar a jogar de graça, tá? E aí, quando o jogo tiver no Steam, cara, aí vai estar mais centralizado ainda a comunidade. Jogue de graça, se você fizer level, se você brincar, o que você fizer, manda pra gente que a gente coloca no post. Ô Vives, eu tinha visto, velho, que teve um maluco que fez um computador que funciona, que faz cálculo dentro do jogo. Um computador dentro do computador, velho. Pois é, o cara tá criando a Matrix dentro da Matrix. Exatamente, né? Velho. Aí você entrar dentro daquele computador, você encontra um arquiteto falando complicado lá dentro, né? Que ninguém entende, velho. Mas dá vontade, é de graça, o jogo é levíssimo. Instale, jogue. Se você não achar nada de bom, escreve pra gente. Fala, olha, eu joguei Minecraft a porcaria. Ou eu joguei Minecraft e não sei o que fazer. YouTube tem tutoriais, tem diário de bordo de pessoas que tá jogando todo dia e fica narrando as próprias aventuras do jogo. Porque é muito engraçado, porque o jogo é todo mal feitozinho, mas é carismático. E já foi confirmado o personagem do Minecraft que você joga dentro do Super Meat Boy, que é um outro jogo indie que é lotado de personagens de outros jogos indies, como o Beat Trip Racer, o Braid. Braid, exato. E agora tem mais um. É fantástico. Joguem, é de graça, não é todo dia que aparece isso. Pois é, pessoal, eu tô triste. Eu tô triste porque essa semana, Papai do Céu saiu da capa. Keiji Inafune, o criador do Mega Man, o criador de Dead Rising, só duas franquias que me fazem viver. O cara saiu da capa. O cara saiu da capa, agora é tenso. E ele já tem dado sinais, assim, de que quer sair já tem um tempo, né, Vives? Pois é. Há um tempo atrás ele falou que esse trabalho dele é extremamente cansativo e que não combina com ele, que não é o que ele sonhava em fazer pra vida inteira. Ele ficou mais de 20 anos na capa. E tá aí, uma notícia triste, né? Mas que nada mais justo deixar o senhor Inafune ser feliz, né? Jogar Mega Man pra variar um pouco, ao invés de fazer... Ele pegou como projeto pessoal e fanservice. O último jogo que ele vai fazer é o Mega Man Legends 3. O cara vai sair dando um tchau e um abraço nos fãs, né? Porque os fãs queriam muito. Aí o Inafune, ele não vai participar da finalização do Mega Man Legends 3, mas como, cara, a gente sabe que tem mais de 108 mil jogos do Mega Man, o cara tem uma boa equipe, então provavelmente o jogo vai ser legal e a gente tem que esperar o que ele vai fazer, se ele vai fazer jogos independentes. Agora tem todo um mercado de jogos de celular que ele pode fazer um jogo casual com a cara dele. É, ele tá fechando com chave de ouro e deixando um quê no ar, né? Mais cedo pro povo. Pra mim, ele tá deixando um porquê no ar, sabe? Por quê? Pô, Vivaco, imagina você ficar fazendo joguinho de videogame, velho, e não jogar. Que tristeza, velho. Pois é. Deve ser muito deprimente, velho. O cara pirou, né? É, com certeza. Quem não pira? É, o Miyamoto não pira, porque tá cheio de dinheiro, né? Não, o Miyamoto, rapaz, o bicho não faz mais nada, ele só sobe na... Só sobe com o escudo do Zelda, sacou? Dá uma balançada na espada e tá feliz lá, ganhando dinheiro. Pois é. Não, ele tem uma ideia. Que tal a gente fazer um videogame 3D? O pessoal, pô, vai dar certo. Dinheiro! Mas é, galera, Vivaco está de luto oficial pelo negócio. Mas é sempre bom ter sangue novo na história, né? Pode ser que agora o Mega Man ganhe outros ares, mas a criação é do cara, o cara é o cara e o cara é o cara do cara. Mega Man é o melhor jogo de todos. Mega Man 2 constrói caráter. É. Filho meu, não joga Wii antes de terminar Mega Man 2, tá? É isso aí. Dá força pro cidadão, né? Dá força. Aprende o que a vida não é fácil. É. Que não tem save, sabe? A vida não tem 8 mil save points, não. Tem que treinar. Aira, você jogou algum Mega Man? Não, provável, né? Nem que seja por... Não, já. Mega Man é que nem Tetris. Acho que só... Todo mundo sabe quem é, né? Pois é, acho que só não teve no Master System. E se tiver, manda e-mail pra gente. Capaz. Será que não teve mesmo? Teve no Mega Drive, que eu sei, mas no Master System eu tenho quase certeza. No Master System, com certeza, teve um maluco que botou os sprites do Mega Man no, sei lá, no Sonic, alguma coisa do gênero. É verdade. Então, pessoal, aqui no Nerdrop vocês já viram que a gente tá dando de bandeja. Semana passada a gente colocou pra vocês o Sonic Fan HD Remix pra baixar e jogar grátis. Essa semana já falamos do Minecraft. Hã? Uma nota sobre esse Sonic. Meu Deus do céu, que coisa linda, velho. Que coisa linda. Que coisa. Jesus Cristo, velho. Eu quase desmaiei, não acreditei não, velho. E a SEGA patinando, velho. Dois caras fazem um jogo daquele e a SEGA patinando. Meu pois Deus, é. Contrata, por favor. Efetua. Efetua, velho. Efetua, né? Assume. Como é que é quando assume? No... Efetiva. Quero essas pessoas contratadas. E agora a gente vai falar de mais um. Em 2011 tem um MMORPG de super-herói, já que vamos ter o City of Heroes, o DC Universe. O Champions Online vai estar de graça pra ser jogado ano que vem. Muito provável que vai ser aquele esquema que o Johnny falou há muito tempo atrás, que eu não lembro como é que é, né? Que é o freemium, que você joga de graça, mas pra ter acesso a certas coisas você paga um pouquinho, o que se você comprar muito ainda sai mais barato do que uma mensalidade. Então você pode jogar de graça com seus 20 personagens e fazer uma liga de super-heróis só com personagens seus. Muito provável que o que vai ser pago vai ser as roupas, algumas missões extras, essas coisas, mas até lá você vai poder ficar jogando de graça por um bom tempo pra descobrir se você realmente quer pagar pelas coisas no jogo. Eu acho isso o melhor sistema de todos. Aliás, é uma discussão que tava rolando no Kotaku essa semana, que era sobre o futuro dos jogos de PC, sabe? Que tem alguns analistas que acreditam que vai ser bem por aí. Você baixa o jogo grátis, paga o que você consumir, né? Uhum, é. Pra mim, essa é a melhor notícia até agora, mano, sobre esse Champions Online. É como vocês estão falando, né? Eu acho que é um jogo que você pode entrar, você pode jogar. Se você não gostar, você não tem obrigação de continuar com ele. Então você não tem obrigação de pagar mais por isso. Agora, você não pagou por ele, né? É, então. Agora, se você gostou, quer continuar, você paga por aquilo que você consumir, meu. Continua com ele, pelos poderes, peças de roupas, pacotes de aventura. Se não, boa, né? Pois é. É bom demais. Toda palavra, quando se diz grátis e free, é sempre bom, né? Pois é. Quem não gosta, né? Nossa. Às vezes a gente até paga depois, né? Por isso. Mas a gente quer pagar. Meu Deus, isso é de graça. O que é isso? Tá errado. Pois é. É assim que acontece. Pois é. Confirmando o que já estava confirmado, né, Vivaco? O Kinect parece que realmente não é para jogadores. Essa semana, depois de ser apresentado no programa da Oprah, o aparelho da Microsoft teve um aumento nas pré-vendas de 42% na Amazon. Pô, na Oprah, né? O engraçado é que muitas das grandes novidades do mundo dos games são apresentadas no programa do Jimmy Fallon, né? Pois é, que ele mexe muito, ele é muito amigo do pessoal do Engadget. Exato. Os geeks famosos lá fora, né? Exatamente. Aí a Microsoft, muito espertamente, provavelmente, foi lá e conversou com a Oprah. Pô, Oprah, as nossas pré-vendas aqui estão meio mal, vamos anunciar aí, a gente te dá um dinheiro. E tá lá, meu irmão. As donas de casa e tudo mais que não jogam videogame, que assistem a Oprah, estão comprando e estão mandando brasa, né? Talvez seja a salvação do aparelho, porque diziam que ia ser um fracasso, né? Tava cheirando a fracasso. É, porque assim, a gente tem que lembrar que por mais que a ideia talvez não seja boa, com vendas você pode implementar melhorias. Por exemplo, o PlayStation Eye, que é aquela câmerazinha. O jogo de carta vendeu bastante, então vendeu muita câmera. Então pode vir o iPad. O PlayStation Move só existiu porque tinha uma base instalada de câmeras. É, hoje, o Gran Turismo 4 vai ter head tracking usando a câmera. Então, tem toda uma diferença que surge, de repente, a partir dessas brincadeirazinhas, né? Dessas coisas que as pessoas divulgam e ficam. Porque, querendo ou não, não é a pior coisa do mundo. Só não interessa pro pessoal que já tem a plataforma. Não, é, Vivaco, eu confesso que se a coisa parecesse funcionar melhor do que parece, eu estaria um pouco mais interessado, entendeu? A questão é que parece funcionar muito mal. Assim, falta botões, falta feedback mesmo, né? E assim, a precisão parece ser um lixo do Wii pra baixo, assim. É, sabe? E aí, pra melhorar só com investimento. E eu li outra notícia que o Kinect já é o primeiro produto de pesquisa da Microsoft que tá indo pra venda com margem de lucro. Não é que nem todos os outros produtos, desde mouse a teclado, tudo que ela bota no mercado, ela já espera cobrir o prejuízo de pesquisa, desenvolvimento. O Kinect vai ser o primeiro que cada item vendido vai dar lucro pra Microsoft. Finalmente ela saiu desse buraco, não que a Microsoft de dinheiro, mas é um buraco arriscado, né? Pois é. É, mas é a estratégia que eles bolaram, né? De chegar aos não jogadores, como você tá falando, para nerd, que já não faz diferença, não interessa. Não interessa. Aí que eles pensaram, bem, então vamos procurar outro nicho de mercado, né? Vamos entuchar essas câmeras no povo, né? E acabaram indo levando no programa de quem? Da Oprah, né? Onde da tá... Oprah. Que é, vai lá, a Oprah fala bem do que derem dinheiro pra ela falar, né? E o que ela falar, o povo vai comprar. Exatamente, velho, exatamente. Eu, assim, eu pretendo comprar de novo um Xbox 360, mas depois que a gente leu aqui no Nerd Drops, na parte de notícias, no bloco do Cash Principal, que precisa de no mínimo 1,80m para operar o Kinect, eu não tenho esse espaço. Então, infelizmente, se eu pegar um 360 de novo, não vai ser para usar o Kinect. Assim como eu tentei jogar o Wii na minha casa e só consegui os jogos que eu não precisava de muito espaço e movimento, né? Então, você tem que saber que você tem que ter espaço, você tem que querer os jogos casuais. É uma coisa legal, é uma tecnologia nova para uma coisa completamente nova, que mexe com a interface dos avatares, que é uma coisa que eu acho divertida, tanto no Wii quanto no Xbox, que são coisas bacanas. É legal para apresentar para as pessoas, mas enquanto não tiver algo que venda isso, por enquanto eles têm a Oprah, não tem um Gears of War, sabe? Exato. É aquela coisa, que você vai fazer com um periférico que parece, como o Romulo tava dizendo, que parece funcionar mal. Ah, é incrível, porque realmente não tem botão, não tem controle, você simplesmente se mexe na frente. Mas se não funcionar bem, meu amigo, sabe, os consumidores vão falar com o dinheiro, né? Pois é. Se espalhar a palavra que a coisa não funciona bem, eu não tô falando que não funciona bem, eu tô falando que parece, todos os vídeos que eu vi, não parece funcionar bem, entendeu? Mesmo em conferências de salas fechadas, com iluminação controlada, não parece funcionar bem. Consumidor que vai falar, né? Se a aposta da Microsoft é válida ou não. Agora, pra todo mundo que me criticou, eu voltando a falar bem do PlayStation 3. Querendo ou não, neste exato momento a Sony está com um videogame capaz de ser casual, por causa do PlayStation Move, capaz de ser 3D, por causa dos updates, e um Blu-ray player. Cara, o 360 é um videogame e só, e um tocador de DVD. É isso que ele faz. Mas hoje em dia, com Netflix, com streaming de vídeo, não faz muita diferença. Quem quiser ver vídeo em alta definição, consegue fazer nos dois consoles. Não tem tanta diferença. Pois é, pessoal, hoje no vídeo da semana, se você quiser uma vinheta do vídeo da semana, pede que eu gravo, mas hoje não vai ter. Vai vir depois da vírgula sonora. A vírgula sonora, você que não sabe, é o pipipipi que toca no final de cada notícia pra outra. Então, pessoal, já que é pra chegando, aí um maluco sem tempo e sem namorada, provavelmente, gravou o tema de Wind Waker do Zelda. Eu até conectar aqui, não sabia que era Wind Waker, cara, mas... O cara desperdiçou um bom tempo, desperdiçou, né? Utilizou aí um bom tempo, né, pra poder fazer o vídeo, cara. Ficou muito bem feito, apesar de que o cara provavelmente, como eu falei, não deve ter namorado. Olha só, criticando o talento musical. Você não sabe de uma coisa, tem uma regra. Cachorro, bebê e instrumento musical faz você arrumar mulher, cara. Não, acho que não, cara. Você não tem nenhum dos três, né? Não tem nenhum dos três e tem mulher, aí é que tá, cara. É esse que é o delicado, verdade, verdade. Então minha teoria tá errada. Não que ela esteja errada, ela só não tá completa. É, eu acho que ela facilita, Vivaco, facilita. É, facilita. É um meio para um fim, né? Vivaco, já que agora a gente tem esse recurso, né? Já que o cast principal tá aí há um ano e meio e não tem esse recurso, de perguntar a opinião feminina, Ira, você acha que facilita ou não? Ai. Eu vou tomar esse comentário. Peraí, Kodoji, eu não tô entendendo. O que que não tem há um ano e meio no cast principal? Mulher, tá, não tem mulher no cast principal. Uma membra fixa no cast principal, cara. Membra agora, fixa? Membra, é uma membra. Não tem. Ela é que mana. Horror, velho. Como ela é de São Paulo, ela é mana. Então ela é uma membrana. Olha, eu preferia estagiária, viu? Vocês já mudaram o foco, hein? Membra é terrível, velho. Kodoji, ela é estagiária. Ah, estagiária? Ela vai fazer muito café e vai ter que ser aprovada pelos ouvintes. Ah, tá, tudo bem. Então ela vai passar pelo mesmo processo que eu passei ou vai ser diferente o processo? É, mas sem o sexo. Ah, tá, tudo bem. Sem o teste do sofá, né? Teste do sofá, por favor. Pois é. E o que você achou, Ira, do vídeo? Eu não assisti. Pega a carteira de trabalho dela aí, Kodoji, rapido. Já tá aprovada. Já tá aprovada, né? Na verdade, a pergunta não era o que ela achou do vídeo, velho. Era se facilita ou não, velho. É, a pergunta... A Ira tá fugindo da pergunta, velho. Alô, valendo. Vamos, olha, Ira, você tem que dar uma resposta, bicho. Não tenho resposta, velho. Então tá. Deixamos ela sem graça. Primeiro passo concluído. Ai. Já deu 18h45. Então, continuando, pessoal, na mesma linha multimídia, essa semana o pessoal mandou imagens da semana, mas foram mais para o momento sofá pixelado. E ninguém mandou imagem, mas o Miopia me mandou por e-mail e eu vou colocar na pauta do pessoal do Brawl in the Family. É uma tirinha do Gyarados Level 100, ou Gyarados, ou Magikarp Evoluída Overpower, brigando contra o Pidgey Level 2, que é um combinho. Que o que é Pokémon? É um Pokémon abelha enfrentar um Pokémon lá do... um Pokémon dragão... Do inferno, velho. É um Pokémon dragão lendário do tamanho do Empire State, tomar uma patada e só desmaiar. É mais ou menos isso, né, que é Pokémon. E ainda gritar como se fosse um monstro de pixels. E o que vocês acharam da imagem? Todo mundo viu? Ira, você viu a imagem? Sensacional, velho. Eu vi. Eu tô pensando aqui, isso que é serenidade, hein? Serenidade, velho. Repare na expressão do pombo. Cara, o bicho tá sereno, é verdade, né? O bicho tá assim, o bicho tirou um cochilo, parece que o bicho tirou um cochilo, velho. Meu Deus. Ai, meu Deus. Realmente nada pode abalar este pombo. Isso é o que é pior, ele toma um ataque desse tamanho e basta levar ele no centro do Pokémon, tá tudo de novo. Ele tá tudo bem, né, cara? Tá tudo bem. Ele acorda com a mesma serenidade, né? Aí você ainda monta nele e viaja pra cidade vizinha. Bem assim. Vai estar o link pro post da tirinha desse site no Brawl in the Family. Não precisa saber muito inglês. Pois é, pessoal, chegou a hora do momento mais esperado, o momento mais pedido, o momento mais comentado. Antes de tudo, obrigado por todos os comentários do site. Explodiu os comentários do site. A todos que me xingaram de Xboxista, de caixista, um abraço pixelado no coração de vocês, na artéria principal, pra que vocês fiquem sem ar e só acordem amanhã. Uma mordida na artéria, mordida, né? Mordida na artéria, não, eu não sou o Eduardo. Game Talk. It's awesome. Então, pessoal, agora já que a nossa estagiária já vai ter que sair pra repixelar todo o Super Mario World, ela vai puxar agora o tema do Game Talk e vai dar a sua opinião breve ou acelerada, não sei. Ira Croft, por favor, qual é o tema do Game Talk de hoje? Mídia física versus mídia virtual. Eu tenho um consultor aqui que compartilha parte da minha opinião e conhecimento. Miopia, dá uma exemplificada pra gente. O que é a mídia física e o que é a mídia virtual? Mídia física é o bom e velho ir na lojinha comprar um joguinho, né? E a mídia virtual é o que a gente conhece aí, um melhor exemplo, Xbox Live Arcade, Steam e PSN, né? Que são essas lojas online que você compra o produto e faz o download, né? E a Ira nos bastidores do programa, pensem nos bastidores como a parte de trás da cortina, onde só tem madeira que não foi lixada, escada cheia de farpa, prego torto, essas coisas. Então esse é o nosso bastidor. Ela tava me contando que ela prefere mídia física. Olha mas, só. Mas por que? Ela não é uma mulher moderna. Ah, mas eu vou falar pra vocês que eu também, em certos casos, eu prefiro a mídia Olha física. Olha só. Acabou o cast, galera, valeu. Não, é que assim, cara... Vamos lá, mas vamos lá. É por isso que o tema da semana passada foi por que, que é importante falar de games. Se não tiver opinião diferente, não tem por que nenhum dos meios existirem. É isso. Então eu quero ouvir a opinião de vocês. Primeiro a Ira, que daqui a pouco sai, depois o meu querido Codojão. Então, galera, apesar de todas as vantagens da mídia virtual, de como tá agora, eu ainda sou defensora da mídia física. Eu sou defensora de ter o console, de comprar os jogos, de ter em casa guardado, de pegar na mão, de sentir o jogo comigo mesmo, do que só virtual. Tem a vantagem de estar em outros lugares, poder jogar em outros PCs, mas eu ainda prefiro o conforto da minha casa, segurar o controle e jogar nostalgicamente como antigamente. Mudar o disquinho, limpar a poeira... Ver o encarte, ler o encarte, ter o prazer. Assim como a mesma coisa que revistas. Eu também gosto de revistas de games. Gosto de ter as revistas, de comprar, de folhear, de ler, de guardar, do que as virtuais. Sua casa é grande? Infelizmente não. Este é um grande problema. Esse é um problema. Esse é um problema. Pois é, ou seja, ela acabou de falar que não gosta do Nerd Drops. Ela queria que fosse uma revista e não um blog dinâmico com conteúdo diário, com as notícias. Tá ouvindo colaboradores do Nerd Drops? É a cara da juventude, né? O nosso blog, né, Vivaco? O blog aí, Nerd Drops. Pois é. Não, e aí, não, não, cara? Não conhece. Eu acompanho, eu leio, mas eu esqueço. Eu tenho sérios problemas, sabe? Eu sou um pouco perturbada, né? Então eu preciso estar com a revista próxima. Eita, eita, eita. Perturbada, garota. Ô, Ira, você não precisa assim, dar um panorama completo da sua personalidade, dos seus problemas e tal. Isso aqui é uma discussão entre amigos e não precisa falar que você é perturbado, essas coisas. Tranquilo. As vantagens de se ter o físico, pra mim, começam com o fato de que você tem o físico, né? Ele tá com você, você vai e leva. Não estamos num mundo 100% tecnológico ainda, que eu posso estar comigo o tempo todo com os meus joguinhos na cloud, na boa e velha nuvem tecnológica. A qualquer momento você pode emprestar pra alguém, outras pessoas podem conhecer. Convenhamos, né? Muito do que a gente conhece hoje de jogos vem de jogos emprestados. Que alguém por exemplo, se a partir de amanhã se extinguir a mídia física, os novos gamers jamais vão ter isso. No máximo, se você for na casa de um amigo seu jogar. Mas você não vai ter aquele prazer de jogar no seu conforto, no conforto do celular, sabe? Não, mas eu acho que assim, a mídia virtual, você tem o conforto também, e a mídia física é mais pela coleção, cara. Porque a maior parte dos nerds gosta de fazer o quê? Colecionar. Você não tem como expor uma coleção que tá dentro do teu computador. Por exemplo, eu acho que a maioria das pessoas isso tá meio que relacionado ao fato de você poder colocar na tua estante e poder mostrar pras pessoas, sabe? Mas agora eu vou falar uma coisa, Codoujo, vou te encostar na parede agora. Encosta na parede. Descabela, Vivaco, descabela. Vou descabelar o Codoujo. Codoujo, vou te colocar na parede. Você não preferiria ter mais espaço e, por exemplo, aproveitar as promoções que o sistema virtual tem, que é muito maior do que o sistema físico, pra você ter os seus action figures e os seus colecionáveis na prateleira e os jogos na sua cloud, na sua conta, cara? Não, eu acho isso ótimo também, mas por exemplo, tem certas coisas que eu não trocaria por nada, sabe? Por exemplo, eu não tenho jogos mídia física, mas eu tenho, por exemplo, meus DVDs de Akira, de filme, do Batman, do Dark Knight, edição de colecionador do Transformers, sabe? Essas coisas, cara, eu não trocaria por nada, sabe? Coisas especiais. Eu até porque eu compro poucos jogos, né? Na maioria das vezes. Até porque eu tô começando a comprar por agora. Se eu fosse comprar jogos, escolher entre o... Se eu fosse comprar um jogo básico, obviamente eu compraria mídia virtual, mas se tivesse, por exemplo, uma edição de colecionador, tu não tem como fazer isso na mídia virtual. Tu não tem como fazer um bundle de um jogo mídia virtual, sabe? Você tem que ter a mídia física. Eu acho que nunca vai se extinguir a mídia física, tá? É meio complicado isso. Se for o caso, isso aí vai ser, nossa, pra uns 30, 40 anos, cara, pra extinguir a mídia física mesmo. Eu acho que talvez, eu já vou passar a palavra pra Ira, mas eu acho que talvez tenha uma maneira de fazer funcionar. É uma logística que pode até ser mais funcional do que a distribuição de mídia física, mas eu não gosto. Assim, eu não gosto de mídia física, mas eu não gosto dessa minha ideia, porque ela é funcional demais. Por exemplo, você compra o kit de colecionador, vamos dizer, Dead Rising 2, e ele vem com um código pra você baixar o jogo, e aquele jogo que você baixa já vem com extras abertos, com coisas assim. Não precisa da mídia física. Ele veio com um código pra você baixar, que habilita o multiplayer. E se você um dia vender ou pegar fogo na sua casa e aquele kit de colecionador se perder, você ainda tem acesso ao jogo, sabe? Isso funcionaria. Eu acho estranho você comprar um kit que vem com um código pro jogo. Mas funcionaria, sabe? Seria... Mas aí os kits teriam que ser cada vez melhores, porque parte do custo daquilo que é a mídia física não ia existir. Então você vai vender um jogo de $60, um kit de $100 num jogo de 60, cara, tem que vir até com vacina contra zumbi de verdade, sabe? E a Ira ia falar, Ira? Então, assim como o Kodoji tava falando, né? Pelo fato de colecionador. Eu também comparo muito com DVDs e com livros, né? Eu gosto muito de ler. E tem muitos livros que eu já emprestei e já li, né? Ele online. Mas eu tenho prazer de ir lá e comprar e tê-los comigo. São meus itens, né? Eu gosto de colecionar. E eu, alguns jogos é a mesma coisa. Se sai um jogo assim de item de colecionador, nem que seja uma caixinha especial, eu quero ter aquela caixinha guardada. E olhando pelo lado, que não é todo mundo, né, que pode ter essas contas online. Ainda pais e famílias não tem essa noção de comprar online. Ainda vão na loja comprar videogame, jogos pros seus filhos pra dar de presente de Natal. Vocês estão entendendo assim que eu tô querendo dizer? Não, sim, faz sentido, faz sentido. Eu acho o seguinte, um pouco na linha do Vivacqua, se você for pensar... Eu entendo exatamente o que você falou, Ira, sobre livros e... Eu, por exemplo, coleciono quadrinhos, fisicamente, né? E eu acho um prazer folheá-los e admirar e tal. E acho legal você ter na prateleira. A questão é que quando você pega um jogo, o produto não é a caixa, entendeu? O produto é o software, sabe? Eu acho que seria... Eu acho mais interessante você ter produtos de merchandising por fora, action figures, livros de artbooks e etc. E ter o jogo por download mesmo, sabe? Porque o que você consome quando você pensa num livro são as páginas escritas. E, o que você consome quando você compra um jogo é o jogo, é o software, entendeu? Então, eu acho que até do ponto de vista ecológico, faz mais sentido a mídia virtual, assim, sabe? Ah, mas... Pois é, e a outra coisa, o que eu acho legal, que pelo que o Johnny falou, é que seria legal, se a mídia física realmente fosse se extinguindo de pouco em pouco, abrir a sessão da mídia da mídia complementar. Por exemplo, os livros de artwork você só acha na Amazon. Sim. Até nos Estados Unidos você entra numa GameStop, tem uma seção de jogos de videogame, mas você não acha os livros com artwork. Você não acha o material relativo àquilo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Com o impacto ambiental que está tendo, que todas as empresas estão tendo que reduzir aquele traço de carbono, né? Que eles falam carbon... É taxa de carbono, taxa de carbono. Taxa de carbono. As caixas dos jogos estão vindo com menos plástico. Se você comprar hoje, na Fenac, um jogo de 360, você vai chegar em casa com o encarte amassado e um dos plásticos seguro CD quebrado. Exatamente. Grandes merdas o seu encarte. E assim... Tirando as edições de colecionador, os últimos jogos que eu comprei fisicamente é uma decepção, assim. Eu não tenho a menor tesão pela embalagem e por nada mais. Pelo manual em preto e branco, não, que não vai estar muito melhor exemplificado no tutorial. Com certeza. Exatamente isso, sabe? Aliás, pra nós que somos brasileiros e eu tenho uma... Ira, você vai ter que procurar a princesa num outro castelo pra gente enquanto a gente continua a discussão, beleza? E eu tenho observado que aqui no Brasil os jogos, a única coisa que você encontra em lojas é FIFA, StarCraft 2, sabe? Você não encontra mais, não tem mais, assim, sabe? É verdade. Pra gente é muito mais fácil, velho. No PC eu vejo muito movimento nesse sentido. É muito mais fácil você ir lá comprar no Steam, a gente paga mais barato do que a gente pagaria aqui. A gente paga o preço do jogo lá fora, né? Exato, com suporte, com suporte, sem dar um tostão pra qualquer atravessador, sabe? mas é o que a gente, nós brasileiros, a gente encara é atravessador, não é nada mais, assim, né? Porque ninguém distribui diretamente aqui pra gente. Ó, o Eduardo Figueiredo Fonseca, ele falou muito parecido com o que a gente falou, do encarte. Ele gosta da mídia física porque gosta de ter um encarte. Mas como eu tô falando, a qualidade do encarte vai caindo. Se você é um jogador de PC, então, que tá naquele meio termo ainda, estamos no ano de 2010 e estamos naquele meio termo entre a caixa de DVD ou Blu-ray, como é os jogos de videogame, e a caixa de papel, sabe? Ainda temos jogos vendidos em caixa de papel de PC. E você tem que ver o preço, as pessoas estão os jogos são tabelados, você não tem uma promoção. De repente, quinta-feira na FENAC, Battlefield não tá mais barato. Não tem mais isso. Não tem, né? esse diferencial. Mas ele falou, e uma coisa que é muito verdade, inclusive o que a gente falou do Minecraft hoje, o grande outro lado da mídia virtual é que a cena indie tá existindo por causa dele hoje. Não, tá explodindo, né? Tá explodindo. Tá explodindo. O Braid, tem o cast do Nowload falando de Braid, tem o cast do Matando Robôs Gigantes falando de Braid, todo mundo fala bem do Braid. A gente vai fazer um Game Talk sobre indie games, mas não é o próximo. Mas, cara, a cena indie tá existindo. Até o Wii tem jogos indies fenomenais pra se jogar. Tudo, quem não tem como botar o jogo no console, bota num console mais barato ainda. E bota num de custo de desenvolvimento baixo. Não, rapaz, quem não tem dinheiro pra botar em console, bota no PC, entendeu? E os jogos são leves. São leves, exato. Então, eu acho assim, é isso, sabe? Graças aos jogos por download, os independentes estão tendo a oportunidade, sabe? De não depender de um estúdio ou de uma distribuidora, sabe? E assim, a bem da verdade, velho, a gente, o fim da mídia física só traria benefício, porque aí sim a gente veria jogos em download mais baratos, porque não necessariamente é uma realidade, entendeu? Muitas vezes os jogos por download são até mais caros. Isso acontece muito na PSN. É verdade. Porque os jogos de mídia física entram naquele, os Greatest Hits, né? E ficam $19 e você vai comprar online é $39. Se não existisse a mídia física, se ela se extinguisse, eu não acho que vai levar 40 anos, eu acho que leva 5. Basta sair um console com essa. Tá aí o iPhone vendendo a baciada, ninguém quer a caixinha dos jogos assim, sabe? Tá, mas é porque é o seguinte, a distribuição também dos jogos de iPhone é bem menor, né? Bem menor que eu digo assim, você não tem jogos muitos gigas, né? Exato, cara. Você tem jogos pequenos. Sim. Mas até o jogo, mas até os remakes pequenos, por exemplo, Monkey Island, os dois Monkey Island em alta definição, eles estão vendendo que nem água no iPhone. Você pode comprar eles em todos os videogames, oficialmente hoje. Acho que talvez no Wii não pode. Não o Tales of Monkey Island, mas o Monkey Island Wii 2. Pode comprar no Steam, você pode comprar no PlayStation 3, você pode comprar no 370, você pode comprar no 360. Mas tá vendendo que nem água no iPhone. E era um jogo, um remake clássico que tinha tudo pra ter uma edição de colecionador em disco, mas é muito mais prático reinventar o formato a partir da mídia virtual. Não que seja, tem coisas que eu realmente queria mais em disco, mas por exemplo, vamos admitir aqui, a Microsoft botou um HD de 250 GB no 360, ela já está vendendo os games on demand, que são jogos completos. Daqui a pouco, se ela quiser manter esse videogame no mercado, DVD de dupla camada não dá mais não, não vai dar, não dá pra você fazer. O Final Fantasy tá aí, você com 3 jogos do Final Fantasy. Mas e se for um jogo que ocupe 15 GB num disco, você vai começar a ter jogo que o single player é num disco e o multiplayer é no outro. E assim, eu entendo um pouco a preocupação do Kodoji em relação a essa coisa do tamanho dos jogos, entendeu? Mas assim, nós, brasileiros, eu em 10 anos eu vi a minha internet ir de 256k por segundo pra 6 MB. Isso porque eu não tenho, a minha não é das melhores, entendeu? A minha também não. Não, assim, eu digo assim, é uma preocupação que existe hoje, mas que daqui a 5 anos, será que vai existir, sabe? Não sei, eu posso estar sendo assim meio otimista ou pessimista, dependendo do ponto de vista, mas eu não vejo muito como um problema, sabe? A coisa do tamanho dos jogos. Pois é, pessoal, e agora vamos tocar a opinião do nosso querido comentarista que mandou pra gente um recado de voz sobre o Game Talk. Gente, quando vocês forem mandar recado de voz, coloquem no assunto Game Talk, que a gente vai separar ele para que seja colocado no Game Talk, tá bom? A gente vai conversar sobre a opinião do Frank Castle. Toca aí! Fala aí, galera do Nerd Drops. Aqui quem fala é o Diego, vulgo Frank Castle. Tenho 27 anos e tô falando de Osasco, São Paulo. Esse assunto da distribuição digital de games, eu andei discutindo isso muito nos últimos meses, inclusive com o fim da antiga Xbox Live, né? Do Xbox Caixão, Caixotão, como o pessoal costuma apelidar, né? O serviço foi descontinuado, muita gente ainda queria jogar Halo e tal, mas tudo bem. Era um serviço que não tinha muitos jogos para download, apenas alguns mapas, alguns packs de alguns jogos, né? Mas recentemente isso voltou a ser discutido com a questão da nova Live, a Live brasileira. Ela vai suportar, por exemplo, que você migre a sua conta americana, leve os seus jogos antigos, porém, se porventura o seu HD der algum problema, você não vai estar autorizado a baixar gratuitamente o jogo novamente. Então, o que eles pedem é que você faça backup em pendrives, esse tipo de coisa. Então, é nesse ponto que eu sempre discuto nessa, o que é benéfico ou não na distribuição digital de games. Nós temos o Steam, que é um serviço muito legal, sempre tem promoções, jogos até recentemente lançados com grandes descontos. Essa semana mesmo estava o Red Faction 1 e 2 por $5 os dois. Se você levasse se você quisesse levar o Guerrilla junto, sairia por $10 ao todo, né? E é uma coisa legal, bacana, mas a questão é a parada do DRM, né? Que às vezes enche muito o saco também. E eu prefiro, na maioria das vezes, jogos de caixa, né? Os jogos de caixa, não importa se o serviço vai estar funcionando ou não, eu vou colocar na bandeja aqui, vou jogar tranquilo. Agora, o que me preocupa é isso, né? É uma coisa que não é palpável, né? Você pode fazer backup, mas, pô, fazer backup em HD, o HD pode dar um problema e perco tudo que tá lá. Ah, vou fazer backup em disco, mas, pô, se é pra fazer backup em disco, por que que eu já não compro o jogo em disco mesmo? Então, são essas questões aí que eu sempre debato aí na distribuição digital. Pois é, ele falou bem, concordo com muitos pontos dele, mas uma coisa me chamou a atenção só porque eu sou cri-cri. Ele falou de, fazer backup de HD e se der problema de HD. Alguém lembra quantas vezes já perderam um HD, mas lembra quantas vezes já perderam mídia física de disco? Exatamente. Cara, eu conheço gente que tem jogo original de PlayStation 2 que não funciona mais. E a versão de backup do HD tá funcionando. Ah, cara, mas você pode ver assim que tudo é contraditório, né, cara? Quando você defende um, e aí é outra pessoa chega e fala assim, mas é só você fazer tal coisa. É tudo meio contraditório. Como ele falou ali de fazer backup, por exemplo, eu acho que assim, pra mim, exemplo de mídia digital é Steam, sabe? Acho que não sou maluco por pensar assim, cara. E acho que também não sou o único a pensar que é, o exemplo de mídia digital. Não é maluco. É o melhor, velho, disparado. Até porque essa coisa que ele falou do backup, por exemplo, né, você tem, se você, como eu, formatei meu computador, depois fui lá, acessei o Steam e tive acesso, cara, a todos os jogos, só tem que baixar de novo, né? Mas a preocupação dele vai além. A preocupação dele é a seguinte, se o Steam um dia, Deus me livre, guarde, pelo amor de Deus, deixar de existir, entendeu? O que acontece, sabe? Eu acho meio difícil o Steam deixar de existir, cara. Sim, mas, por exemplo, o Steam sim, mas um serviço menor, porque existem vários outros serviços menores, eu acho que aí vai também de cada um, né? A questão, assim, alguns serviços, existe um que me vem à cabeça, chama Good Old Games, o GOG, que são só jogos velhos. Eles são liberados. Eles são liberados. Você, sim, literalmente, baixa o executável do jogo, sacou? E você tem o arquivo ali pra sempre, pra você fazer um zilhão de backups, se você precisar. No Steam isso não acontece. São as próprias empresas que controlam isso, assim, sabe? Por exemplo, um caso que me vem à mente, a licença da Ferrari foi comprada por alguma outra empresa, e o que acontece é que os jogos da série OutRun, que existiam na Live Arcade e na PSN e no Steam, deixaram de ser vendidos e não existe mais opção de download, mesmo se você tem o jogo. Acabou. Isso é verdade. A empresa que fez o Double Dragon perdeu os direitos e aquele Double Dragon HD do Xbox 360 não existe mais. Não existe mais. Quer dizer, você comprou o jogo, mas você não tem mais acesso a ele. Sabe? Agora, se você tem um PSP e comprou o disquinho do OutRun, você vai poder jogar ele pelo resto da sua vida. Exatamente. Exatamente. Acho que a preocupação dele é essa. Eu acho que é aquela velha história... Gente, isso aqui é um comentário piada, tá? Eu sei que não é verdade, mas eu vou falar só de chato. É aquela história que a burocracia acaba com o mundo, né, cara? Acaba. Porque um advogado, por causa de uma licença, extinguiu uma que hoje não é só uma mídia, é uma forma de arte e de entretenimento, sabe? Porque alguém falou, não, o direito da Ferrari é meu. Então vamos fazer um acordo aqui pro jogo continuar a existir. Não, o direito da Ferrari é meu, eu não gosto desse jogo, eu não gosto disso, eu não gosto da sua ideia, ou não entendo, não quero. E parabéns, meu amigo, você perdeu um jogo divertidíssimo pra jogar. Um dos poucos acertos da SEGA. E o problema não é nem você ter perdido. Quem quer conhecer não pode. Quem quer conhecer, né? Não pode mais. Mas assim, quem já tinha... O problema mesmo é pra quem já tinha, que gastou dinheiro e não tem... E se acontecer alguma coisa com o console, com o HD, se tiver que formatar o PC, acabou. O seu jogo sumiu. Isso é porque os advogados estão pegando leve. Porque vocês lembram do negócio do Plants vs Zombie? Deu o problema de direitos autorais do Michael Jackson, o zumbi Michael Jackson sumiu e apareceu outro. Tudo bem, o jogo não perdeu muito, absolutamente nada no quesito diversão. Perdeu um item ali, mas os advogados podem simplesmente bloquear o conteúdo do jogo. Travar, eles, né, podem falar assim, esse jogo não pode ser mais jogado devido a leis não sei o que. Seria como recolher um livro que um Supremo Tribunal baniu, sabe? Seria sim, algo... Mas aí, tá, quem já tem o livro não perde mais, né? Só perde... Pois sim. É, mídia física contra mídia... Exato, é. Eu acho que são vantagens e desvantagens mesmo, sabe? E vale lembrar que até a mídia física na geração atual hoje tem problemas. Eternal Sonata, que é um dos primeiros RPGs que é muito bom de 360, tem a versão de Play 3, o Eternal Sonata só roda no 360 depois de uma atualização de software. Pois é, isso é um problema, né? Assim... Isso é um problema, se você não tem conexão... Tipo assim, a galera, os banidões da live, meu amigo, nunca vão jogar o jogo. Esqueça. Agora, os que não são banidos, mas não tem internet, sabe? Já era, não tem internet, como é que tem um 360? Você sabe que tem gente que tem. Agora, eu acho que também essa preocupação, ela é válida, mas tudo depende do jeito que você encara os seus próprios jogos e sua vida gamer, né? Porque, por exemplo, eu acho que eu já joguei OutRun o suficiente na minha vida, entendeu? E não me faria falta perder o jogo. Eu tenho uma tendência a pensar nos jogos não como uma coleção, uma coisa que vai estar sempre ali pra mim usufruir, e sim como um passatempo que tem data de duração, sabe? E muitas vezes tem data de estreia, né? Exato. Você fala, o meu maior medo, eu sei que é meio que universal, é que eu ainda não joguei o Red Dead Redemption por falta de tempo e dinheiro. Eu tô com medo de eu pegar o jogo e não ser aquilo tudo porque todo mundo já jogou. Exato. Mas eu posso aproveitar, tipo, por exemplo, se eu não jogar o Minecraft agora que tá bombando, daqui a um tempo ele vai ser mais um, sabe? Talvez. Eu tenho uma, assim... Acho que cada um encara os jogos da própria maneira. É aquela coisa, se eu tô com... Se não existisse emulação e eu tivesse com vontade de jogar Super Nintendo, sabe? Não sei se eu ia correr atrás, sabe? Eu não tenho muito essas vontades, sabe? Não tenho muito essa vontade de retornar jogos que já renderam tudo que tinham pra render pra mim. Eu não tenho tendência a voltar a eles, assim, sabe? Mas eu acho que é aí que você achou o ponto que é o perfil dos nossos ouvintes. Tem que ser... Você tem que respeitar a sua vontade e muitas vezes não a vontade do mercado, sabe? O mercado quer que você, no mesmo fim de semana, compre o Red Dead Redemption e mais 8 mil jogos, sabe? E muitas vezes não dá pra jogar. E aí você tem, por exemplo, o pessoal criticou porque eu falei que é mais legal jogar na live do que jogar na PSN. Por quê? Porque eu tô jogando os exclusivos do PS3 que não tem modo online e me divertindo horrores. Mas na hora de escolher o modo online, eu escolho isso. E aí no modo online varia entre a mídia física e a virtual, sabe? É o jeito que o meu perfil foi formado. Eu não sei direito o que o pessoal pensa hoje, por isso que eu gosto quando a galera comenta, manda e-mail pra gente, porque é assim que a gente ajuda a formar o perfil. Por exemplo, digamos que a gente vai sortear uma promoção. Prefere receber o jogo pelo Steam na mesma hora que eu sortear, ou você prefere receber a caixinha do jogo uma semana depois ou quando os correios quiserem entregar? O mesmo jogo, por exemplo. Exatamente. Sabe? Aí você vai ter que botar o disco, instalar, digitar um número de série, colocar, botar um negócio, quando no Steam você pode baixar o demo, ver se o jogo funciona, vincular a sua conta com um botão, a partir do momento da compra ele já começa a baixar e instalar, sabe? Mas tem gente que vai querer a caixa e isso tem que ser respeitado. Não, tem que ser respeitado. A questão é até quando vai ser respeitado? Porque assim, a distribuição digital, querendo ou não, dificulta bastante a pirataria, né? Sem contar que assim, a distribuição de jogo em mídia virtual é um custo muito menor pra distribuidora, né, cara, pra empresa que faz o jogo. Você pode começar a planejar a criação do seu jogo já cortando um grande custo de distribuição. O cara do Minecraft, por exemplo, ele fez um jogo. E aí ele não tinha opção de fazer uma caixinha bonitinha. Talvez o cara não tenha artista pra fazer a arte da capa. Não, questão ele não é arte, tenha não. Gráfico. É dinheiro, distribuidora. dinheiro, uma distribuidora, velho. Não, pois não é, mas imagina, ele fecha o contrato da arte, aí ele tem que achar a empresa que faz a caixa, a empresa da distribuição, a empresa que vai prensar os discos do jogo, e aí ele vai distribuir isso. Sabe o que, que ele fez quando ele tava precisando e deu mais trabalho? Ele aumentou a banda do servidor dele com um clique no server, e as pessoas puderam baixar mais. Agora ele tá fechando acordo com o Steam. Pra quê? Pra que ele não se preocupe com a banda do servidor, sabe? O jogo dele vai estar eternizado lá. Olha, é assim, eu acho que a questão da distribuição digital é a seguinte: pode ser que a escolha, que essa escolha entre escolher entre a mídia física e a digital deixe de ser uma escolha e vire uma regra, entendeu? Basta a empresa querer, a empresa achar que o modelo de negócios, o melhor modelo de negócio pra ela é mídia digital, entendeu? E aí quem não topar não vai jogar, sabe? Eu acho que já acontece com muita coisa, muito no PC, assim, eu vejo que tem muita coisa que tá saindo em mídia digital, além dos jogos Live Arcade, da PSN, sabe? E assim, Se as empresas verem, da forma que eu vejo também, que o modelo de negócios é melhor no digital, quem não quiser, amém, sabe? Mas é o que a gente falou, por exemplo, o cadastro de vendas digital precisa muitas vezes do seu endereço para firmar uma conta. Imagina um negócio, por exemplo, o que é a pré-venda? Pré-venda para mim é o seguinte: uma bagunça num site de alguém. É isso. A Amazon, se você comprar, por exemplo, eu e o Kodoji não podemos comprar, eu, Kodoji e o Miopia não podemos comprar uma pré-venda na Amazon se a gente não tiver nenhum conhecido nos Estados Unidos para mandar para casa dele. Porque eles só mandam um livro para cá, e se mandam em alguma exceção, vai ter um custo muito excessivo. Agora, imagina no Steam, ele tem uma distribuidora, e aí ele fala que é envio mundial. Eles arcam com isso, não é a Amazon, que além de tudo sabe lidar com transportadora. Aí você fala, você comprar um novo Devil May Cry, edição de colecionador, as 1000 primeiras pessoas vão ganhar os brindes. E tá vinculado com a sua conta, e você tá lá, vai... Tá lá, você tem o... Ah, mas não é uma mídia física, aí você recebe o boneco do Dante em casa, e porque o seu código de compra está como Devil May Cry edição de colecionador, por exemplo, os downloadable contents chegam antes pra você. É. Não precisa mais exclusividade de plataforma, pode ser exclusividade de título. Agora, você comprou a edição de colecionador, beleza, tem um downloadable content pra você antes. Agora, mais uma questão interessante sobre a distribuição digital é que você não, pelo menos do jeito que acontece, você não tem como revender, né? Comprou. Eu acho que assim, é o complicado, como o Vivaco falou no começo, por exemplo, a questão de emprestar o jogo, cara, que, poxa, você não tem como ter experiência, a não ser que vá na casa de alguém. Ou a não ser que eles façam, comecem a fazer mais, cada vez mais, demos, né? E que sejam demos um pouquinho mais extensos. Olha, mas eu vou ser bem duro. As empresas não querem que vocês emprestem, não querem que vocês revendam. Isso é uma coisa que o consumidor quer. Isso aí, com certeza a empresa não quer isso, cara. Mas assim, exato, a questão do empréstimo, por exemplo, eu acho que é algo que faça com que divulgue o jogo. Obviamente, tem gente que é espírito de porco, mas eu, por exemplo, se eu gosto pra caramba de um jogo, eu vou lá e compro. Se eu gosto pra caramba de algum filme, por mais que eu tenha baixado ele na internet e eu vejo depois que tem um DVD pra vender, eu vou lá e compro, cara. Quem gosta mesmo, até o próprio pessoal, o Skid Row, o Nightingale Eleven, que são os distribuidores, a galera que... Os releases, faz, né? Isso, dos jogos, eles pegam e botam, cara, se você gostou do jogo, compre o jogo, sabe? Eles apoiam, de certa forma, o pessoal que faz a venda dos jogos. Mas, por exemplo, tem também o outro lado, que isso aqui é uma pedrinha de gelo num copo de uísque bem cheio, vamos dizer assim, que é o oportunismo. Todo mundo quer tentar se dar bem. Isso é um fato normal. A empresa vai sempre tentar se dá bem. Por exemplo, semana passada a gente comentou no primeiro Nerd Drops Games que o Batman Arkham Asylum tava $13.99. Vamos dizer que esse é o preço da mídia física do Batman. O oportunista vai comprar dois, ou vai comprar, jogar e vai revender muito mais caro do que ele pagou nessa promoção. É isso aí. E aí você tem um mercado cinza que tá mais tendencioso do que oportunista. Ninguém vai tentar revender o jogo pela questão ética de que eu quero que mais pessoas joguem isso. É pra ganhar dinheiro, sabe? É uma questão, por exemplo, eu tenho jogos que eu falei da primeira geração do Steam. Eu tenho jogos que eu, o Miopia, a namorada do Miopia jogava, o Audio Surf, por exemplo. Na hora que sai um álbum novo, uma bandinha nova, eu não boto no meu MP3 player, porque eu não escuto MP3 player normalmente. Eu escuto podcast. Aí eu boto boto no AudioSurf, jogo por uma hora, escuto o álbum inteiro, sabe? E aí, é um jogo pra você jogar MP3, que tem um algoritmo que é desafiador, e muita gente faz isso. O jogo tá lá, acho que há 4 anos, e eu posso continuar a jogá-lo hoje. Se eu tivesse a caixinha dele aqui no momento de desespero, eu ia revendê-lo, e aí eu não ia ter mais. E é um jogo interativo que usa músicas novas, o jogo nunca vai deixar de ser atual. A verdade, sobretudo, do mundo, é que todo mundo quer ganhar dinheiro e quer gastar o mínimo possível pra ter as coisas, entendeu? Tanto a empresa como nós, assim, né? No fim das contas, eu acho que comprar jogos no Steam e até na Live Arcade mesmo, valem a pena, entendeu? Valem a pena porque são baratos, porque no Steam, se você esperar o suficiente, você vai pagar pouco pelos jogos, assim, sabe? Porque é uma verdade universal, assim, é aquela coisa, se você os releases de jogos piratas apoiam, né? Apoiam mais ou menos, né? Porque estão continuam lançando jogos piratas e aí vai realmente de cada um. Se você já jogou pirata e não faz questão de ter original, você não vai, sabe? Vai de cada um, assim, sabe? Não é... É aquela coisa que eu falei, cara. É... Do espírito de porco. Você tá... É o espírito de porco. Tem gente que só pega, baixa e... Ah, gostei do jogo, não gostei do jogo. Ou então, cara, pessoas que reclamam quando a Nintendo ou a Microsoft ou a Sony pegam e fazem atualizações do firmware, que pega e brica o console, sabe? Eu já cheguei a escutar gente que reclama disso, sabe? Porra, A Nintendo é uma desgraçada. Pegou e atualizou o firmware de um jeito que eu não consigo mais botar os jogos como é destravado. Porra, não, isso é blaquice mesmo. Meu irmão, chora. Sempre chora. Você quer ver a coisa mais hilária do mundo? A pirataria que se transformou em distribuição digital. Pirataria do DS. Ninguém compra mais jogo de DS, assim. Muita gente compra, mas a pirataria do DS é a típica distribuição digital. É tão perfeita e tão funcional que as pessoas já se acostumaram a procurar, a ler review de jogo, a pegar o jogo quando saiu, a fazer o jogo rodar. E o pessoal começou a aprender a usar micro SD, essas coisas. Eu acho que, eu chuto que devem ter, se tem 10 mil DS no Brasil, que eu acho pouco até, eu acho que menos de 1000 estão usando originais. Eu acho que menos do que eu isso. Eu acho que o funil é menor ainda, cara. Eu acho que o funil é mínimo, velho. Pois é. Eu acho que de cada 1000 deve ter um, sabe? Mas é aquela coisa, sabe? Você não pode ter, por exemplo, um jogo mídia digital dando 60 dólares, tal qual o jogo de mídia física, sabe, cara? Isso aí eu acho que é um absurdo, cara. Também acho, mas aí que tá. Enquanto existir a mídia física, o valor do jogo digital não vai ser menor. Não vai, porque eles vão diluir o custo. Nunca vai baixar. Porque eles vão continuar diluindo o custo da distribuição aonde for, entendeu? E aí... Vocês têm que ver que o planejamento de qualquer jogo inclui a mídia física no final. É claro. Square Enix anuncia o Final Fantasy XIII no começo da geração, fala, vai existir um Final Fantasy XIII. Cara, ela já sabe do começo do fim. Ela já sabe, se ela for fazer pro Wii o jogo, ela já sabe quanto vai custar em termos de gasto pra criação da mídia física do Wii. É isso aí. Ela já sabia quanto ia custar pra fazer pro 360, pro Play 3, distribuição, e ela sabia quanto ia custar pra fazer distribuição digital. Ela sabe, ela deve ter todos esses custos. E aí, ela atribui isso ao custo de produção, porque a gente tem que lembrar outra coisa da mídia física pra digital. Leitura de disco é diferente de leitura de disco rígido. Tem jogos que ocupam num Blu-ray de PlayStation 3 25 GB, que a versão pra baixar tem 17. A versão é mais otimizada, já tá só os arquivos de instalação. Você baixa o jogo, ele instala no seu HD, ele não é o jogo que inicia e roda a versão instalada. Não, ele já roda, é como se fosse uma versão Steam. Então o jogo já tem menos otimização pra rodar em disco, já não precisa ficar se preocupando com tal setor, mover canhão para tal lado, carregar texturas disso. Não, ele já faz um... Ele pode simplesmente vir um pacote com os arquivos compactados, né? ele vem um zip e não um disco, porque, por exemplo, no PlayStation 3 funciona assim. Eu botei o Infamous aqui, eu tô jogando o Infamous agora. Uhum. Você botou, ele fala, você gostaria de instalar. É a primeira coisa que ele fala, não mostra o nome do jogo. Ele fala, primeira coisa, você gostaria de instalar? Eu instalei o jogo. A versão comprada que tá vendendo a PSN por 29 dólares, se eu não me engano, você baixou, clicou pra instalar, você começou o jogo, já começa como se fosse a versão depois de instalada. Uhum. Já começa otimizado. Considerações finais? Eu acho que assim, dá pra fazer um misto de mídia digital com física, né? Em que, no caso, a parte física seria realmente os mimos, sabe? Mas tem que ser a nível mundial, cara. Porque, por exemplo, você não compra, por exemplo, um jogo hoje na Steam aqui no Brasil achando que poderia, né, caso receber um brinde que a Steam mandaria pra gente aqui no Brasil também, né, edição de colecionador, por exemplo. Então eu acho que essa coisa do nível mundial é justamente o que dificulta, sabe? É tudo mais difícil quando é a nível mundial, né? Ah, mas eu acho que é um jeito, cara, porque, poxa... É um jeito de arrancar, se o cara tá disposto a pagar por uma edição de colecionador, ele arca com os custos, né? Sim, mas aí, no caso, a empresa, por exemplo, tem que se disponibilizar a distribuir, né? A enviar, né, cara? Não, o custo pode, e eu acho que até em certos casos deve ser do consumidor, mas a empresa tem que estar disponível para chegar no consumidor, né? Exato. Não, falou tudo agora, meu pia. Falou tudo. É. Bota 500 XP pra ele, cara. Bota 500 XP, escolhe 5 perks, 5. Sobe de level aí. Tô subindo. Não, 3 perks. Não, isso aí. Momento sofá pixelado. E chegou agora o momento sapequinha. Chegou o nosso momento sofá pixelado. Olha, rapaz. É isso? Olha só. Olha. Que diriça. Ainda não, hein? Nem viu. Então, pessoal, pra vocês que reclamaram do tanto que eu falei mal do Final Fantasy XIII, do tão chato que eu sou, pra vocês tá aí cosplays só das mulheres do Final Fantasy XIII, de nada. Podem mandar mais fotos, a gente vai ver se monta uma galeria com o que os fãs mandaram. E vocês já sabem, né, as considerações, vocês viram as fotos? Sim, sabe? Sim, agora, cara, nossa, muito boas fotos. Muito fotos boas. Profissionais, fotos profissionais, muito boas. Muito boas nas fotos. Muitas boas. Cara, tem umas que é CG, parece não, CG. Isso aqui cara. Não é foto, cara. Isso aqui é CG. Não, depois da Giz Arruda, mano, tudo é foto. Véio, que absurdo aquilo ali. Pô, parecia um boneco de cera, cara. Giz, vai sim. Nossa senhora. Se você tem sugestões, críticas, comente aí embaixo. A gente também vai pegar comentários aí de baixo. Pois é, o pessoal todo que comentou ajudou a montar a pauta. Vocês vão. Agora temos uma sessão de e-mail. Se vocês quiserem falar com a gente, mande para nerdrops.games@gmail. Pode mandar recado de voz, pode mandar imagem, pode mandar imagem da semana, pode mandar momento sofá pixelado. O recado de voz só coloca na chamada se é sobre o cast ou sobre o Game Talk, porque aí a gente faz que nem fez com o do Frank Castle e bota e a gente opina em cima. E como o Johnny teve o regresso triunfal, ele escolhe a música de hoje, Johnny. Pô, Viva Cunha, pra gente terminar aí uma das músicas mais sombrias e terminar esse Halloween, não é música de jogo de terror, mas é uma das músicas mais sombrias do mundo dos videogames, o tema de Metroid. Olha só, então vamos com o tema de Metroid e considerações finais, abraços, recados. Eu só gostaria de dar um recado para nossa equipe de colaboradores, esse pessoal muito batuco, esse pessoal muito bacana que tá trabalhando, feito escravo com chicote nas costas. Eles são escravos, né, na verdade? Eles estão ganhando alguma coisa? Não, estão ganhando elogio de vez em quando. Mas é isso aí, o pessoal tá mandando muito bem, tá em light speed o negócio aí, o pessoal tá mandando ver pra caramba. Tá bonito o negócio. Não, é isso aí, pessoal. É um prazer estar aqui de volta. Vamos ver se a gente consegue gravar mais vezes aí. E um abraço. Pois é, um abraço pixelado pra vocês. Sobe o tema do Metroid. E a gente se vê semana que vem, vocês já sabem, nerdrops.games@gmail.com. Acesse o Nerdrops, comente, leia as notícias. O que faltou aqui está no site. E o que faltou no site está aqui. Um abraço pixelado pra vocês. meu Deus, o que é aquilo? É um kodoji selvagem! Joga a pokebola! Joga a pokebola! Quem que fez esse barulho? Foi você, não? Não, não fui eu, não. Não fui eu. Porra, meu irmão. Jamais faria. Kodoji! Kodoji! Kodoji! É que é o seguinte, cara, tipo, no Fallout New Vegas, o que aconteceu agora é que você pode ficar louco no deserto e ver coisas que não estão ali, tá ligado? Que massa, velho. Ô, muito, muito massa. E aí, saca só o que você encontra, cara, numa determinada parte do jogo. Cara, me mandando um screenshot de bitmap, cara. Caralho, que vergonha, velho. Ah, não, eu mandei direto, cara, nem mudei. 18 minutos restantes, cara. É de uma incompetência, velho. É. De bitmap, velho. Ah, velho, deixa de ser chato. Kodoji, eu te amo, você sabe, cara. Ah, mas eu não, cara. Você não se ama, não, porra, cara. Não tem amor próprio, cara. Continuando no nosso meio multimídia, Atomic, Fireway, Nerd Drops Games, Podcast, with girl that is very shy about music and sex. É, vamos falar... Missão extra número 1. Quando ele já chegou, ele já viu 8. É muito mais visual e pokémônico do que você pensa. Pokémônico é ótimo, né? É. Pokémon demônio, né? Era isso que eu pensei na hora. Toda vez, cara, que eu vejo mulher feia na rua, eu falo, ó, o pokémônio. Pokémônio. Joga, aí pensa em pegar bola de sinuca, pintar de branco, pra pintar o pokébola pra jogar na cabeça das mulher feias. Ó, pokémônio, vou te capturar. Pokémon just fainted. Pois é. Ai, ai. É. Tá mais com fatality, isso sim. Por favor, qual é o tema do Game Talk de hoje, Ira Croft? Mídia física versus mídia virtual. Kodoji. Putaria, Kodoji. Que isso? Comporte-se, rapaz. Comporte-se. É, sem portes. Comporte-se, sem portes. Sem hipótese.